Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo, estamos a abrir mais uma Leitura em Dia. Na edição desta quarta-feira, uma proposta para os mais novos. Da coleção As Novas Aventuras da Cadeira dos Desejos, trazemos A Terra das Criaturas Míticas, da autoria de Enid Blyton. As ilustrações essas estão a cargo de Erica Jane Waters. A edição é das publicações Europa América. Europa América vai aqui recuperar uma das famosas aventuras, das famosas sagas, escritas por Enid Blyton. Enid Blyton é a famosa autora da Aventura dos Cinco, que teve edição em Portugal pela editorial Notícias. Aqui, a cadeira voadora, a cadeira dos desejos, é aquela cadeira que nos transporta, e no caso, a três amigos, o desejoso, o Tiago e a Jéssica, até à Terra do Sonho. À Terra do Sonho, onde serão encontradas, por parte destes três amigos, aquelas figuras que campeiam o imaginário dos mais pequenos. Os trolls, os ogres, e principalmente uma figura extraordinária que é o unicórnio. O unicórnio que é um cavalo branco que tem só um corno no meio da testa, mas este corno, este apêndice exterior deste animal fantástico, tem poderes mágicos e curativos. Há um barracão secreto nesta história A Terra das Criaturas Míticas, em que os três amigos se encontram. O desejoso, que é um pequeno duende, o Tiago e a Jéssica. A Jéssica está encarregue, por parte do professor, de fazer um desenho. Tem, obrigatoriamente, que desenhar um cavalo. Vê-se aflita, não há um cavalo nas imediações, e então, a pretexto de uma nova aventura, o desejoso desafia os dois amigos a sentarem-se novamente na cadeira e partirem realmente para as terras míticas do sonho, que é as terras das criaturas míticas. Ao chegar aí, surpresa das surpresas, o unicórnio, conhecido por Miranda, desapareceu, está doente. Parece-lhes que um ogre, horroroso, violento, de aspecto realmente tenebroso, tem vontade de matar Miranda, o unicórnio. Mas não, Miranda, na tentativa de salvar e ajudar essas figuras que vivem nas terras míticas, caiu num poço. O ardil serviu realmente para neutralizar, é um ardil das forças do mal, aqui nestas criaturas míticas, serviu para neutralizar esse ser fantástico, puro e genuíno. Então, os três amigos, com a ajuda de um ogre e de um dragão cuspidor de fogo, vão conseguir libertar Miranda, trazê-la para o cimo do poço, para a terra, e aí o unicórnio vai ter a capacidade de pôr em prática todas as suas capacidades curativas, mágicas, e levando os três amigos realmente ao encontro de criaturas, cada uma delas fantástica, extraordinária, acompanhadas deste livro com desenhos e ilustrações que para os mais jovens irão fazer as delícias. Tenho aqui uma leitura rica, e a Europa América fica aqui o nosso apreço por se lembrar destas aventuras que estavam escondidas no baú da memória. É a nossa proposta para a edição desta quarta-feira, uma viagem à Terra das Criaturas Míticas. É um volume que integra a coleção As Novas Aventuras da Cadeira dos Desejos, da autoria de Enid Blyton, ilustrações a cargo de Erica Jane Waters, a edição é das publicações Europa América. O mundo da

aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, hora zero, comigo. E consigo também, aqui, no canal. Porque no canal também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe com o padre Reginaldo Manzotti o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, aqui no canal 1. Joelma, da banda Calypso, é também do seu signo de câncer. As indicações predominantes do seu dia mostram possibilidades de que você alcance novas posições nos negócios ou no trabalho. Para viver em paz com seu amor, não se envergonhe em dizer claramente o que sente. Ele irá se surpreender e vocês poderão viver momentos maravilhosos. Sua cor é azul e o seu número de sorte é o 78. Leão. Zezé de Camargo é também do seu signo de leão. Este dia mostra um quadro de excelentes vantagens para os assuntos financeiros. Se você tem algum objeto de estimação, os astros lhe aconselham a guardá-lo às 7 chaves. E na vida 2, fique tranquilo, porque Vênus, o planeta do amor, lhe promete muitas alegrias. Sua cor é lilás e seu número de sorte é o 20. Virgem. Ingra Liberato é também do signo de Virgem. Fique em alerta, porque nesta fase você vai precisar de muita garra para alcançar os seus objetivos. O que mais existe à sua volta é inveja. E no amor, para viver momentos inesquecíveis, deixa a timidez de lado. E olha, ela não vai lhe ajudar em nada. Acredite, sua cor é prata e o seu número de sorte é o 9. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Libra. Moacir Franco é também do seu signo de Libra. Com relação aos seus negócios, deixe para trás as fantasias e ponha os pés no chão. Caso contrário, você poderá se dar muito mal. E na vida 2, para consertar os constrangimentos criados por você, o melhor ingrediente neste momento é o companheirismo. Por essa razão, não deixe de expor seus sentimentos à pessoa amada. Sua cor é branca e o seu número de sorte é o 38. Escorpião. Luciana Gimenez é também do seu signo de Escorpião. Energia e confiança não vão lhe faltar para que você possa lutar pelos seus próprios objetivos. Nessa fase também, sua segurança será fundamental para conquistar um grande amor. Fique atento, porque ele vai lhe cobrar muita lealdade. A vida em família está sem problemas. Sua cor é vermelha e o seu número de sorte é o 9. Sagitário.

segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. A música evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. Aos domingos, entre as 3 e as 5 da manhã, no Canal 1. Justiça em cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, antes só do que divorciada. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar, tô estudando pra saber ignorar. Eu tô aqui comendo para vomitar. O Diógenes pediu a Glória em noivado e ela aceitou. E depois disso apareceu o Armando, o ex-marido da Glória, pedindo que ela assinasse os papéis do divórcio. Mas ela surtou de vez, principalmente quando soube que o ex-marido não quer fazer a partilha de bens. Eu vou ficar com a girafa, com o tamanduá prateado e com a metade da nossa casa, seu ladrão de ex-mulheres. Vai sonhando. E você se prepare, Armando, que eu vou ser o seu pior pesadelo. Titico, tico, no fubá, no fubico, fubá. Titico, tico, no fubá, ensaiando vocal. Titico, tico, no fubá, no fubico, fubá. Titico, tico, no fubá, ensaiando vocal. Titico. Assim, agora foi bater na porta do ex-noivo, o Diógenes. Pois não? Nossa, Diógenes, quanta frieza! Nem parece que fomos noivos durante 7 minutos. Até o seu ex-marido chegar e você perceber que ainda gosta dele. Muito pelo contrário. O Armando é uma ave de rapina, Diógenes. Um explorador, um pústula, um pusilânime. Tá, Glória. E o que eu tenho a ver com isso? Ah, você tem tudo a ver com isso? Você é o meu noivo, não é? Sou? Claro! É de você que eu gosto, meu amor, de você. E por que você ficou tão furiosa quando ele pediu o divórcio? Porque ele vai se casar com uma mulher 20 anos mais jovem do que eu. E eu, em compensação, ia casar com... Velho? Não, eu ia dizer contemporâneo. Você disse muito bem, Glória. Ia se casar do verbo não vai mais. Mas eu quero me casar com você. Quer? Quer mesmo? Claro! E assim que você me ajudar a ficar com o que é meu na minha separação com o Armando, a gente vai poder... Como é que é? Te ajudar a ficar com o que é seu? Você não é advogado? Sou, mas... O Armando tá querendo ficar com aquela casa todinha só pra ele. Não quer lhe dar um centavo por ela. E é o meu direito a ter pelo menos metade daquela casa pra mim, Diógenes. Metade! Ah, agora eu entendi. Você não quer um noivo, você quer um advogado. Ora, eu tenho culpa se meu noivo é também um advogado. Nós ainda não voltamos. Meu orgulho ferido ainda não cicatrizou. Deixa de ser frouxo, Diógenes. Como é que é? Ah, meu amor, seja sincero. Você não quer ficar comigo? Quero. Não quer me ver feliz? Naturalmente. E sabe, eu queria me deixar muito, mas muito feliz. Que você me ajudasse a entrar com um processo na justiça para tirar até as calças daquele desgraçado. E depois disso, o caminho ficaria livre para o nosso casamento. Muito bem, eu te ajudo. Ajuda? Ajuda a acabar com a raça dele. Ajuda a deixar o Armando sem dinheiro nem para pedir esmola. O quê? Não, Glória. Eu te ajudo na conciliação com seu marido. Como é? Você vai me ajudar a me reconciliar com ele? Não, eu vou te ajudar a resolver essa questão sem apelar pra justiça, entendeu? Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Antes Só do que Divorciadas. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar. Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Lilia Cabral deve estar pensando que ela é a Maria Marta na novela Império. A atriz está pegando os trejeitos de sua vilã na novela e levando para a vida real. Ela deu um showzinho básico de antipatia ao fazer ensaio de fotos para uma revista. Cheia de frescura e exigências, Lilia reclamava de tudo, que estava sem tempo, que não iria ficar fazendo pose por não ser modelo. Afinal, determinou que faria apenas 3 poses e pronto, nada mais além disso. Lembra aquele casal misterioso que surgiu dando entrevista sem mostrar o rosto em um jornal ligado à Globo, se oferecendo para levar a culpa do vídeo de sexo em um carro no lugar de Viviane Araújo? Eles ainda não prestaram depoimento à polícia, conforme falaram na reportagem. Que fique claro, mais uma vez, que em nenhum momento a gente está dizendo que Viviane estava na rua fazendo alguma coisa. Sem falar que o tal casal não se parecia com o que estava no carro fazendo estripolias. No mundo da fama. Coincidência ou não, MC Gui está usando um logotipo idêntico ao de Luan Santana, do DVD O Nosso Tempo é Hoje. Isso gerou confusão com fãs do sertanejo que estão acusando Gui de plágio. É, realmente é idêntico. No mundo da fama. Depois de 1 ano de namoro, Geraldo Luiz não está mais com a jovem Tamires Ferrari, de 21 anos.

não sabem trabalhar em equipe e são individualistas. Eles trabalham o tempo todo só para vendas e abordam mais clientes que os demais. O gerente já percebeu a situação, mas não chama atenção e nem os demite, pois são os melhores em vendas. Eu sei que se eu ficar só para atender e não cuidar da minha sessão, irei vender proporcionalmente a mesma quantia que eles. Porém, eu não consigo ver a loja toda bagunçada. Daí, vou lá e arrumo às vezes até a sessão deles, pois de vez em quando preciso mostrar um produto e tem que estar apresentável ao cliente. Sempre fui elogiado pelo meu serviço e no final do mês todos bateram suas metas, mas os dois se destacaram, pois ficaram em primeiro. E eu, que bati a minha meta e ainda arrumei a loja, nem um obrigado recebo. Às vezes fico estressado com esta situação. Pensei em pedir conta e procurar outro emprego. O que seria correto? Agir como os dois? Pedir conta? Ter um outro estilo de trabalho? Deixar a loja bagunçada e ir vender assim como eles? Fecha aspas. Minha resposta? Nada disso. Não peça conta, não mude o seu estilo de trabalho, não deixe a loja bagunçada e não tente se igualar a eles. Você disse que sempre bate as metas, você disse que arruma a loja para atender bem os seus clientes. Este é o seu diferencial. Não mude quem você é para tentar se igualar a outras pessoas. É ótimo receber o elogio do chefe, é ótimo receber obrigado dos colegas de trabalho, mas um elogio de um cliente satisfeito, para mim, vale muito mais. Se você vende bem, bate suas metas e se os seus clientes gostam de você, seja feliz com isso. Eu sou Leandro Branquinho, do radiovendas.com.br. Rádio Vendas. Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. As noites de domingo estão melhores do que nunca no Canal 1. Das 21 às 23 horas, o programa Noites de Domingo apresenta-lhe vários conteúdos, entre música, conversas, entrevistas e alguns momentos para recordar o passado presente da nossa estação. Não perca, aos domingos, um espaço único no qual o estimado ouvinte também pode participar. Noites de Domingo. Aos domingos, a partir das 9 da noite, no Canal 1. Bem-vindos ao Minuto Saúde. O que é hemofilia? A hemofilia é uma doença crónica, rara, que se caracteriza pela ausência ou dificuldade de coagulação no sangue. Os dois tipos mais comuns são a hemofilia A e a hemofilia B, dependendo da substância da coagulação em falta. Estes doentes têm dificuldade em parar uma hemorragia causada por pequenos traumatismos, e em formas mais graves da doença podem mesmo surgir hemorragias espontâneas. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. A casa, a sua casa, a nossa casa. A informação, a comunicação, o antigo, o moderno, o sucesso e o recordar, o viver e o reviver. Assim é o Canal 1 da Antena Web. Quando o ouvinte entra em canal1.radioantenaweb.info, sabe que vai encontrar comunicação e informação em primeiro lugar. Afinal, é pelo princípio que tudo começa. canal1.radioantenaweb.info. Nós estamos aqui. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. Vamos continuar refletindo sobre a vida, sobre a realidade, a partir da teologia e teologia da libertação. A teologia da libertação, a teoria das práticas libertadoras. Toda praxe contém dentro de si uma teoria correspondente. Assim ocorre com a teologia da libertação, que pretende ser a teoria adequada às práticas do povo oprimido e crente. Ela quer ser o momento de esclarecimento e de animação do caminho da libertação popular, sob a inspiração evangélica. É importante enfatizar a seguinte ordem dos fatos. O dado central é a existência das comunidades eclesiais de base, que desempenham uma função libertadora a partir do elemento religioso e evangélico. Elas constituem a palavra ação primeira. Em seguida, vem a teologia da libertação, como palavra teoria segunda. Fato fundamental, pois, é a existência de um movimento eclesial capaz de tornar-se portador de tal teologia, de convertê-la em força de animação, de crítica e de legitimação de suas práticas cristãs e sociais. A significação das comunidades eclesiais de base reside na junção de prática e teologia. Detenhamos-nos agora nesta teologia e em suas tendências. Dois pressupostos básicos da teologia da libertação. Dentro da teologia da libertação, há várias tendências. Uma que enfatiza mais o aspecto analítico da pobreza e, partindo daí, reúne os dados de fé que ajudam a superar esta situação. Outra que parte de preferência de uma visão bíblica e que se aproxima da realidade a partir de uma perspectiva teológica. Uma terceira que quer valorizar a religiosidade popular e seu aspecto de resistência e de libertação, e como estas, outras correntes. Todas elas, porém, partem de dois pressupostos básicos e têm uma nítida intenção libertadora. Primeiro pressuposto: a teologia da libertação pressupõe uma experiência espiritual de encontro com o Senhor na massa dos pobres. A teologia é um esforço de aprofundamento e de sistematização desta experiência. Segundo pressuposto, só se pode elaborar uma teologia verdadeiramente de libertação com a condição de que o teólogo tenha feito uma opção clara pelos pobres e pela libertação destes. Isto implica o fato de que sua interpretação da realidade social se processe em vista dos interesses dos pobres e utilize uma metodologia que ponha às claras os mecanismos produtores da pobreza, que veja o mundo partindo dos pobres, que descubra e defenda os valores da cultura dos pobres. Sem estas duas posições fundamentais, uma teologia chamada de teologia da libertação não passará de retórica. Como se constrói a teologia da libertação? Aqui não é o lugar propício para entrar em detalhes sobre a metodologia desse tipo específico de reflexão. Primeiramente, é preciso dizer que existe uma teologia da libertação que é feita pelos próprios agentes pastorais, pelos grupos de reflexão sobre suas práticas imediatas. É o esforço de reflexão que utiliza os textos bíblicos, e os ensinamentos da tradição da Igreja, os documentos da Igreja, para fundamentar práticas concretas. Esta teologia não é sistemática, nem possui rigor epistemológico. Ela significa, porém, uma reflexão séria sobre as práticas das comunidades. A outra que tem como preocupação o rigor do método e a organização sistemática de todas as etapas e mediações necessárias para que se possa chamar efetivamente de teologia. A teologia da libertação quer ser verdadeira teologia, isto é, um discurso que tenha Deus, Deus encarnado, como centro, um Deus que está presente também nas instâncias históricas, políticas, econômicas e sociais. Esta teologia trabalha a um nível crítico as três etapas já consideradas anteriormente: ver, julgar e agir. Fique com essa reflexão, fique com a bênção de Deus, com o abraço fraterno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.